count your fingers. What can you do? Sit there, count your little fingers, unhappy little girl blue. Sit there, count the rain. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma emissão da Mosca. O meu nome é Alexandre Pinto. Espero que estejam todos bem. Espero que esteja tudo bem com vocês, com os vossos, etc. E que tenham tido uma boa semana. E espero que tenham uma melhor a próxima ainda. Hoje, confesso que as minhas perspectivas para esta semana eram ótimas, porque logo no domingo praticamente já tinha o programa feito. E isso a propósito de um excelente artigo na publicação Tone Glow, que é agora apenas online, e fez uma entrevista de vida a Jim O'Rourke. E, enfim, eu não o conheço assim tão bem. Quem o entrevistou tinha um domínio muito mais completo da carreira dele e foi muito interessante. Ora, propunha que ouvíssemos daí algumas coisas, mas antes disso, como estou... algo cansado, quase melancólico, só quero que chegue amanhã e domingo e que a próxima semana comece com mais calma. Vamos também ouvir coisas mais calmas por enquanto e depois vamos numa pequena descoberta. Ficamos com Frank Ocean e vamos ouvir Chanel. E eu volto já de seguida. Um abraço enorme, obrigado por estarem aí. Até já. Guy pretty like a girl.

Foi, desculpem, eu acho que está muito alto. Foi mais uma canção de Minnie Riperton, o disco do qual gosto muito, odiar. É de 1974 e este é de 1975, Adventures in Paradise. Tinha uma voz muito bonita e a instrumentação também é muito agradável. Não sei, faz boas canções pop e às vezes é só isso que nós precisamos. Ora bem, eu tenho aqui algumas coisas de índole mais experimental. No entanto, vamos se calhar passar já para Jim O'Rourke. É uma das... Enfim, ele já apareceu aqui várias vezes. A música que vamos ouvir agora já passou aqui. E ele é um dos músicos que eu mais admiro, embora não conheça tudo, porque é muito difícil, ainda agora. Ele tem lançado muita coisa em regime de quase diarístico de trabalho, são os seus Steam Room, que poderão encontrar no Bandcamp, e basicamente são pequenos resumos que ele faz das coisas que vai trabalhando. O último foi muito interessante, não ouvi os 47 anteriores, ou algo do género, são mesmo muitos. No entanto, seria difícil não começar por outro que não o seu Eureka, de 1999, apesar de me parecer que é um disco pelo qual ele não nutre assim tanta afeição. Para que tenham uma noção, este é um belíssimo disco de músicas mais viradas, não para a pop canónica, mas... Mais melodiosas, muito preenchidas com muita instrumentação, e ele faz coisas de índole bastante experimental também. Tem excelentes colaborações com KGI, no Oren Ambarchi, uma série de nomes, e as histórias que ele tem são absolutamente incríveis. No entanto, vamos agora para a primeira do disco, que é uma das minhas coisas favoritas de sempre. E vamos ouvir Prelude to 110 or 220, Woman of the World, Women of the World. E eu espero que gostem. E volto já de seguida. Tá? Até já. Thank you. Cause if you don't, the world will come to an end, and it won't take long. Women of the world, take over. Cause if you don't, the world will come to an end, and it won't take long. Thank you. isto, quando falamos da música de... Ups, fiz a geneira. Quando falamos da música de Jim O'Rourke, e especialmente depois dele ter dito que não queria falar do Eureka, ou tentou evitar o assunto, porque eu acho que, enfim, é amplamente o seu disco mais mediático. Apesar da capa ter um homem étnico a masturbar-se com um coelho. Portanto, há essa dicotomia meio estúpida. Mas, sim, é difícil explorar a carreira de Jim O'Rourke de outra forma, que não começando por este disco. Mas podemos ir agora para um outro trabalho dele, chamado... o que é que eu tenho aqui? Tenho aqui... Perdi-o. Ai, como eu estou. Como eu estou. Desculpem. É um disco de 2009. Ele diz que está para breve o lançamento de um novo trabalho, que será uma espécie de síntese perfeita do que ele sempre quis alcançar, musicalmente falando. E ele teve uma série de colaborações ao longo da vida. Desde muito novo já ouvia coisas puxadas. Acho que com 7 anos já ouvia a editora ACM. E desenvolveu um gosto muito particular pela música. E estou curioso para ver o que é que virá daí. Portanto, sugiro que fiquemos com o seu disco de 2007, chamado... 2009, aliás, chamado Visitor. E... vamos ver. Até já. vamos aproveitar esta passagem mais moderada para para sairmos deste disco The Visitor, de Jim O'Rourke. Estive a ler umas coisas, entretanto, porque, enfim, estou aqui. E vi alguns comentários. Um deles foi muito interessante, porque disse que, será que Jim O'Rourke é o Brian Eno da nossa geração? É possível. Se calhar é por isso que eu gosto dele também. E um dos argumentos era que ele esteve envolvido, tal como o Brian Eno, em muitos focos musicais distintos, apesar de Jim O'Rourke estar noutro campeonato. E sim, pronto, é o que é. Há de facto várias analogias que se poderiam fazer nesse sentido. Mas para onde vamos agora? Eu queria vos mostrar um último. Bom, ele trabalhou com várias pessoas já, como é largamente sabido. Mas vamos ouvir, penso eu, o último Steam Room, que é de... eu não sei se é este. Parece-me que também o que ouvimos agora foi... é este, exatamente. Steam Room 47. Este mês ele lançou dois, 48 e 47. E esteve com uma série de gente ao longo da história. E li também que este disco traz muito do primitivismo americano, que associamos, por exemplo, a John Fahey. E não será surpreendente sabermos que Jim O'Rourke já foi, de certa forma, um agente de John Fahey, um companheiro que o levava aos concertos, e que o John Fahey estava sempre todo quinado. Lindíssimas histórias. Ora, o que vamos ouvir agora é uma única faixa, tal como este The Visitor, que tem o nome de All Watched Over by Machines of Loving Grace. Não, não é nada, desculpem. Vamos ouvir So You Want to Write a Fugue. E vamos ouvir um pouco e depois falamos um bocadinho. Portanto, ficamos com isto. Até já. E está no Bandcamp, podem ouvir. Vamos ver se funciona. Aí está. Até já. Bem, eu vou interromper esta porque ainda há uma série de coisas que eu gostava de ouvir com vocês, mas de qualquer forma, isto está tudo no toneglow.net, será? Não sei, pesquisem Toneglow Jim O'Rourke e aparecerá. É uma leitura grande, podem contar com uma horita e tal, com muitas referências, muitas coisas. Mas basicamente o que se passou aqui foi que Jim O'Rourke analisou informaticamente todas as variações de Goldberg, de Glenn Gould, que é um disco de referência de gravações de piano. E basicamente passou aquilo por um algoritmo que lhe devolveu música que ele interpretou. Acho que sensivelmente foi isto. Mais ou menos o algoritmo ou o tipo de tecnologia que se usa para quando usam o Shazam, por exemplo. E é este o resultado. De resto, ele tem uma vastíssima discografia, portanto, basta contarem todas estas Steam Room, já são 48, todas com a duração de um disco. E é claro que nem tudo será caviar, não é? Mas, enfim, se tiverem assim uma orelhinha curiosa, têm sempre aqui coisas para picar. Ora, de Jim O'Rourke, não sei se ainda temos mais alguma coisa, mas está aqui um dos discos que foi para ele importante, que é o disco de Eberhard Weber, chama-se Little Movements, é de 1980, e eu propunha que ficássemos com uma faixa deste disco, porque é bonito, e de resto também não sei muito bem para onde ir. O Jim O'Rourke está num patamar, não direi inacessível, mas de tal forma abrangente, e que abarca tanta coisa, que é difícil. Nem eu estou numa altura da minha vida em que consiga explanar. Mas as capas dos discos dele são lindíssimas. Os Steam Room. Deviam consultar. Podem vê-los em steamroom.bandcamp.com. Mas vamos a isto. Vamos a isto. Portanto, ficamos com Eberhard Weber. E vamos ouvir aqui alguma coisa. Não sei bem o que. Pode ser esta. A Dark Spell. Até já. Thank you. ficamos com a música de Bernhard Weber, muito bonito também, Eberhard Weber. Ouvimos A Dark Spell, do disco Little Movements, de 1980. Da editora ECM, tinha 12 anos, Jim O'Rourke, acho eu, não sei. Para terminar, porque passou rápido, e para que não corte, porque a emissão vai acabar à 1 da manhã, vamos ficar... Onde é que está isto? É um trabalho que eu não vou conseguir introduzir da melhor forma, mas é uma colaboração entre More Ease e Claire Rosé, uma colaboração de dois artistas que trabalham em zonas sonoras muito particulares, e este foi um disco muito importante para eles. Vamos ouvir Post Op e até para a semana. Muito obrigado. Não se esqueçam que podem visitar o site em bzz.buz. Tchau, tchau. Um abraço. Até já. Thank you.